Chegando às eleições de 2018, o brasileiro começa a mostrar a sua cara. E o rosto que vemos é de medo, ódio, intolerância e preconceito. Amizades foram desfeitas, parentes cortaram os laços e pessoas foram xingadas e agredidas. Entender como um fato histórico tão estudado em salas de aula, como a ditadura, se tornou tão discutido e polarizado é o principal objetivo desta série de reportagens. Entrevistamos o sociólogo, mestre em ciências políticas e doutor em ciências sociais, Huda Hit, a fim de esclarecer tais questões. Bom, o que ocorre é que nós polarizamos gradativamente a disputa de valores na sociedade brasileira, principalmente de 2015 em diante. E fomos caminhando para uma intolerância enorme em relação ao diferente. De uma certa maneira, é como se aquilo que ocorre nas redes sociais saísse das redes e entrasse nas ruas. Especialistas denominam de espelhamento, ou as bolhas, né? As pessoas só conversam com quem pensa igual. E quando aparece alguém que não pensa igual, rapidamente começa a ofensa e depois ela é bloqueada ou eliminada do grupo ao qual ela estava postando, né, informações. Na última eleição de 2018, vimos discurso de medo e ódio. Você acha que isso compromete a nossa democracia? Acontece que no Brasil nós não temos uma cultura democrática muito definida. Então, o que ocorre é que no Brasil a gente já deveria ter feito uma série de ações repressivas contra aqueles que lutam e que pregam o fim da ordem democrática, que pregam o regime militar. Isso é ilegal. Inclusive tem lei federal sobre isso. Segundo as entrevistas feitas pela nossa equipe, podemos comprovar que o almejo dos valores de gerações passadas influencia na decisão quanto ao retorno da ditadura. Em sua visão, essa seria a solução? O fato é que as instituições brasileiras, como eu disse, precisam estar mais próximos da sociedade. E ela está acima. As instituições políticas, os três grandes poderes da República, eles estão muito distantes do cotidiano brasileiro e não se sentem comandados pela sociedade. Eles acham que a sociedade é selvagem e eles precisam civilizar. Essa visão extremamente autoritária é que vem fazendo com que o brasileiro não se sinta exatamente patriótico. Para ter acesso a outros materiais, entre no portal Horizontes da Ditadura. Locução e edição, Helmut Wolfgang. Entrevistas, Patrick Ferreira, Thaís Angélica. Roteiro, Cecília Correia.